José Afonso interpreta, como era habitual, poema e música criados pelo próprio. Não obriguem Zeca a vir para a rua gritar. Fiquemos com Venham Mais Cinco. Venham mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do branco a ti, souveniste que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe uma pica e põe-me a andar. Espada à cinta, já creio que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Nos planos elaborados para a noite de 24 de abril de 1974. A música é de José Calvário, a letra de José Niza, a voz compete a Paulo de Carvalho. A canção vencedora do Festival RTP da Canção nesse mesmo ano foi E Depois do Adeus. Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci,